Opa, dá um break aí, Master J. O Malvizinho vem colando na parada. E aí, Patapino, que manda? Hoje ninguém vai fazer barulho aqui não, hein? Aí, da vitrolinha, para com esse nheque aí. E o resto para de blá blá blá. Só fica cuspindo no microfone. Olha aí, Malvizinho, você terá que nos entender. Colamos aqui, a mil anos atrás. Você recém-chegado e quer apavorar. Mas se liga, vizinho, se liga, vizinho, se implório. Quando você adquirir um certo conhecimento, reconhecerá nosso trabalho e entenderá o que fazemos. Entretanto, nesse momento, são palavras no ar, somos jovens. E nos identificamos com hip-hop. E nos identificamos com hip-hop. E com ele mostramos nosso talento. Continue abrimos o volume para dar início ao nosso ensaio. Com cara feia se aproxima e diz que estamos errados. Não, estamos certos. Lutamos por uma causa e esse é o nosso protesto. Então mude, porque assim não dá. Por ser um mau vizinho vai ter que mudar. Então mude, porque assim não dá. Por ser um mau vizinho vai ter que mudar. Então mude, porque assim não dá. Por ser um mau vizinho vai ter que mudar. Então mude, porque assim não dá. Por ser um mau vizinho vai ter que mudar. Continue escutando o seu lore. Eu já perdi tempo demais escutando essa lorota. Aí cara, lorota. Continua escutando. Não vai ficar pequeno pro seu lado. Vai lá, homie, ao que diz. Quando participamos de um encontro, todos arrebentaram, não. Teve comédia, somente grupos radicais se expressaram. Quando realizamos um encontro semelhante ao que diz a estrofe anterior, quando a festa estava no auge, me liguei que você criticava. O movimento era tão bom que não nos prejudicou. E te jogamos de lado e não te demos nenhum valor. Você faltou orelhão, o 90. Acionou, não esquentamos a cabeça, porque as batidas pesadas rolavam e agitavam. Passou meia hora, você com os homens desgraçados chegaram. O que fizeram, meu irmão, vai que lá, nada vai pegou lá, vai lá. Deram uma blitz e nada pegou. Acharam de esquema e também participaram. Comeram, beberam, tiraram barato, saíram satisfeitos. Enquanto o vizinho jogado de lado estava ferrado. Na minha frente, seu grande vacilo. Então mude, porque assim não dá. Por ser um mau vizinho vai ter que mudar, então mude, porque assim não dá. Por ser um mau vizinho vai ter que mudar, então mude, porque assim não dá. Por ser um mau vizinho vai ter que mudar, então mude, porque assim não dá. Por ser um mau vizinho vai ter que mudar. Mas com o desprezo dos homens desgraçados, alibãs, malditos, ingratos, insuportáveis, mesmo assim ele não se deu por vencido. Mesmo assim continua cedo. Nosso grande inimigo fez um abate assinado, criticou nossa banca, ninguém assinou, ninguém aprovou. A vizinhança toda do nosso lado com você não concordou, nem revoltado, na verdade o vizinho apelou. Sacou, deu um calibre para nós, ele apontou, mas como o nosso manobrador DJ Master J. DJ Master J. DJ Master J. Foi esperto, logo o desarmou. Ficou embaçado para o lado do maluco. E o calibre ele perdeu. O cara é tão insistente que até nos ameaçou. E na verdade ele apanhou. Ficou marcado, inchado, passou um tempo, ele voltou. O que ele fez ao Kid? Ajoelhou e se desculpou. Aí pessoal da Gangue Márcio 90, desculpe pelas bancadas que eu dei com você. Ai cara, a única desculpa aceitável é você mudando de residência, de goma, de área. Aí sim tá limpo, pelo contrário continuaremos embaçando na sua.